Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje, é isso que Deus diz de nós hoje, que somos justos, íntegros, perfeitos em Cristo, nem nós mesmos em Cristo. Amém? É isso que Deus diz de nós. Deus teria que encontrar um fundamento para nos justificar. E esse fundamento foi concedido pela cruz de Cristo. Aleluia. Deus é bom. Nós temos um dos nossos que está nos céus. Seu nome é Jesus. Amém. E está à destra do Pai. Eu sei que Ele é Deus, mas Ele está como homem glorificado, homem perfeito. E o seu coração tem afeição pelos homens. Ele sabe o que você passa porque viveu como um homem. Por isso ele se tornou completo e perfeito por seu sacrifício. Como Deus ele pode ser compassivo. Para se identificar com um homem tem que ser um homem. Graças a Deus pelos maravilhosos milagres. Deus cura hoje. Deus gosta de consertar e curar as pessoas. Deus gosta de consertar e de restaurar. Deus é um Deus que quebra, não é um Deus que desencoraja, que deprime. Deus é um bom Deus, Ele ama você. Amém? Ele ama você. E alguns não conhecem esse fato tão básico, importante a respeito de Deus, que Deus é um Deus de amor. E essa foi a fonte e a raiz do pecado original. O diabo veio para Eva e disse: Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? O diabo sempre apresenta a Deus como se ele não fosse generoso, como se estivesse retendo algo de você, que Deus só pensa nele mesmo e na sua vontade e não está nem aí para você. Mas a cruz de Jesus Cristo destruiu essa mentira. Que Deus, que nos ama tanto, que não precisava entregar Jesus, enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Amém? Nós falamos na semana passada como Deus é um Deus justo quando nos justifica. A pergunta proposta no livro de Jó foi: como um homem nascido de mulher pode ser justo diante de Deus? Até nossos pensamentos são pecaminosos. Como pode um homem que nasceu de uma mulher ser justo diante de Deus? Vamos abordar isso daqui a pouco, mas o incrível é que Deus tinha feito um plano. Não esqueça que Deus é um santo Deus. Se Deus comprometer sua santidade, todo o universo desintegraria. A palavra de Deus não valeria. Descrevemos isso como justiça de Deus, a sua retidão, sua santidade. Mas a Bíblia não define Deus como sendo santidade. Diz que Deus é santo em todas as suas ações. Deus é santo em tudo o que faz. Santidade convém à tua casa, Senhor. Mas a essência de Deus é o amor. Quer dizer, Deus sacrifica-se a si mesmo, como vimos na cruz. Se entrega. Deus ama sem fazermos nada para merecer. Sempre queremos que Deus nos ame por termos feito algo para Ele. Queremos que Ele tenha um motivo. Mas se houvesse um motivo, não haveria graça. Deus nos ama por causa de si mesmo. Deus é bom para nós porque Ele é bom. Não porque sejamos bons. Deus é bom para com você porque Ele é bom. Nossa alegria deve estar nele. Posso ter um amém? Deus encontrou uma forma através da morte de Cristo por nossos pecados. Cristo se tornou culpado pelos nossos pecados. E a santidade de Deus tomou nossos pecados e colocou sobre Cristo. Vemos isso retratado pelos séculos, desde o tempo de Adão e Eva no jardim, quando Deus matou o animal e cobriu Adão e Eva que haviam pecado com sangue, provando que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E de aí em diante, todo cordeiro pascual, todo cordeiro, todo touro que era posto sobre o altar dos judeus através dos anos, todos indicavam que viria um cordeiro um dia sem pecado. Por isso, quando Jesus veio, João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Finalmente ele veio. Amém? Deus não encontrou nenhum homem na terra para morrer no nosso lugar, porque todos os homens têm pecado em seu sangue. Daí a necessidade do nascimento virginal, onde a semente foi depositada, a semente eterna, o verbo eterno que se tornou carne, aquele que estava com Deus no princípio. Não existem três deuses. Esse é o mistério da Trindade. Três em um e um em três. Mas aquele que estava com Deus no princípio, em Provérbios diz que ele era cada dia as suas delícias, regozijando-se no mundo habitável. Esse ser desceu. Ele foi colocado como um feto no ventre da sua mãe. Não houve envolvimento humano, porque Deus não podia se contaminar com sangue humano na formação de Jesus. Amém? Todo o sangue do bebê veio diretamente do pai. Agora descobrimos cientificamente que Maria não podia ter dado seu sangue. A placenta serve para alimentar o bebê e extrair as impurezas. Deus já sabia disso antes da ciência descobrir. a importância do nascimento virginal. Tudo isso tinha o propósito de mostrar que essa criança era um cordeiro perfeito pelos nossos pecados. E com sua morte, Deus descobriu uma forma. Deus encontrou uma forma para que a sua santidade não fosse colocada para trás, como se Deus dissesse: eu sei que eu sou justo, tenho que punir o pecado, como um juiz. Um juiz não valeria absolutamente nada se ele se assentasse na bancada de juiz e pronunciasse juízo e declarasse inocente um criminoso da pior espécie. Se ele inocentasse e o soltasse, não teria valor, seria um juiz iníquo. Precisava de um exame mental. A sociedade desmoronaria se não existissem leis. Assim, Deus é justo e sua justiça é inegociável. Mas por causa da cruz, o Cristo justo morreu por todos nós, os culpados, o inocente, correto? Por aqueles que pecaram contra Deus. Deus encontrou uma forma. Vejam, irmãos, hoje, se Deus rejeitar um pecador, se Deus rejeitar um miserável pecador, Deus estaria dizendo: o que Cristo fez na cruz não tem nenhum valor. Certo? E Deus teria que se desculpar com Jesus. Mas Deus não precisa pedir desculpas a ninguém. Sabe por que ele não precisa pedir desculpas? Porque nunca falhou quanto às suas palavras, pensamentos e atos. Deus é gentil, mas nunca tem que se desculpar. Amém? Eu sei que alguns querem que ele peça desculpa. Não é como eu e você. Nunca se arrepende de nenhuma de suas palavras. Não precisa voltar atrás. Quanto às suas ações, não tem do que se arrepender. Nós precisamos, mas Deus não. Deus não precisa, como disse, pedir desculpas a Jesus, porque Deus o enviou com este propósito. Assim, agora a sua justiça foi magnificada. Se o diabo vier contra Deus e disser: como essa pessoa, aquela irmã ali, aquele irmão ali, como ele pode adorá-lo como um filho? E Deus diz: ele é meu filho. Como pode ser? Deus diz: seus pecados foram pagos. É, mas o senhor disse que quem pecar tem que morrer. E Deus mostra para o diabo a cruz. Vou dizer algo sobre o diabo. Ele entende a lei, mas não entende a graça. Graça é incompreensível para ele. O diabo é um advogado. Eu quero dizer para todos os nossos advogados, amigos, quero dizer para os amigos advogados que Jesus tem sido um advogado por 2000 anos, nos representando à destra de Deus. Você me acompanha? Eu queria estabelecer essa base. Deus hoje é justo em fazer o homem justo. O que quero dizer é que se Deus não faz você justo quando você vem diante dele, certo? Ele se torna injusto, se não justificar o pecador. Injusto para com o que Cristo fez. Mas, pastor, Deus não podia nos fazer justos sem o sacrifício de Cristo? Foi um sacrifício muito duro, muito custoso, que Deus realizou. Mas não tinha outra forma. Não tinha outro jeito. O pecado tinha que ser punido. E o pecado foi punido. Nossa vida de pecado foi punida no corpo de Cristo. Isso não faz o pecado ser algo mais leve. Na verdade, demonstra como o pecado é sério e terrível. Que o Filho de Deus teve que morrer. Por outro lado, demonstra o amor de Deus. Quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. Como Ele nos ama. Foi o Seu Filho que teve que morrer. Não eu e você. Vamos lhe dar louvor, igreja. Aleluia. Esse é o glorioso evangelho que pregamos. Essa é a maravilhosa redenção que Cristo fez em nosso lugar. Lembre sempre disso. Eu vou usar a linguagem do livro de Romanos, inspirado pelo Espírito, a fim de ser justo e justificador. Ou seja, não é com misericórdia e pena que Deus o torna justo. Deus não está dizendo: eu posso fazer você justo com ou sem a cruz. Não, isso é impossível. Se Deus agisse assim, ele não seria justo. Deus teria que encontrar um fundamento para nos justificar. E esse fundamento foi concedido pela cruz de Cristo. Aleluia. Deus é bom. Veja, se tivesse um criminoso diante de você e você fosse juiz, um criminoso horrível, um homicida, está diante de você. Certo? Mas ele está diante de você e você é o juiz. Imaginemos que você amasse essa pessoa. Isso seria estranho. Muito estranho. Quantos entendem? Você olha para ele e você tem compaixão dele. Você o ama. Não tem nada a ver com o que ele fez, mas você é assim. E você ainda quer fazer algo por ele. Quer assumir a sua culpa. Isso é incrivelmente estranho. É assim que você pensaria, não é? Ninguém faria isso. E para piorar, para ficar mais estranho, não somente o ama, não somente quer ocupar seu lugar, você quer dar para ele as riquezas da sua herança. E você tem muitos bens da sua herança e quer entregar tudo para ele. Ele vai viver no seu lugar e você vai morrer no lugar dele. Você diria, para com isso, não existe gente assim. Ninguém é assim. Mas houve um. Esse Deus que os homens chamam de tantos nomes, apontam para cima e dizem, o cara lá de cima, o Deus poderoso, amigo, é dele que falo. Ele nos ama. Ele ama os pecadores. E entregou o seu filho para morrer por nós. Que Deus glorioso! E as pessoas ainda acreditam que ele contra elas? Não, Deus é por elas. Ele pagou o resgate por elas. Rapidamente vamos falar sobre Jó. Eu tenho falado de Jó nos últimos sermões, mas quero focalizar na vida de Jó, para entendermos, e eu sei que já compartilhei esse assunto muitas vezes, a sua história em muitas pregações. Você sabe que eu amo a história de Jó. Eu amo as verdades, eu não gosto do que aconteceu com ele, mas amo as verdades que Deus revela nesse livro. Existem muitos personagens no livro de Jó, é um livro super interessante. O livro de Jó, no cânon das escrituras, é parte dos livros chamados de livros poéticos, livros de sabedoria. O livro de Jó, Provérbios e Eclesiastes, são três livros de sabedoria. Ok? Não é sabedoria como da poesia comum. É escrito em linguagem poética, prosa, mas é poesia hebraica. A poesia hebraica raramente tem rima, mas revela uma verdade. Apresenta verdades como provérbios. Tem duas linhas que dizem a mesma coisa, ou duas linhas que se contrastam, no lugar de comparar. Assim a poesia hebraica. Está pronto? Vejamos o capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem. De onde vem a metralhadora Uzi? Seu nome era Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Acredito que é melhor, antes de entrarmos na história de Jó, que vejamos a narrativa do Espírito Santo a respeito de Jó. Para que quando enxerguemos seu sofrimento, não pensemos que é uma pessoa má que está sofrendo. Era um homem temente e justo diante de Deus. Íntegro e se desviava do mal. Estamos falando de uma pessoa que se vivesse nos dias de hoje, o chamaríamos de um crente. Alguém que Deus declarou justo pelo sangue do seu filho. Alguém que Deus chama de filho ou de filha. Ainda assim passa por dificuldades e diz o que está acontecendo. Ok? Amém? E algumas vozes dirão, isso é por causa do seu pecado. Está passando por isso por causa desse determinado pecado? Ou pecados do passado? Isso é verdade? Existem muitos ensinamentos no cristianismo que dizem que se você passa por um problema, é porque fez alguma coisa errada. Cometeu algum erro, algum pecado no passado? Perdeu seu filho, perdeu a saúde, tudo isso por causa do pecado? Isso é verdade? Eu quero começar minhas palavras dizendo para você que muitas coisas que aconteceram com Jó, e a propósito, o sofrimento de Jó durou somente 9 meses. Guarde isso, por favor. Perceba que o livro contém 42 capítulos. 42 capítulos. Mas a maior parte relata conversas entre os personagens. Os três amigos de Jó, o próprio Jó e uma terceira pessoa que é um tipo de Cristo, Eliú, além do próprio Deus. E a narrativa da história compõe 42 capítulos, certo? Está pronto para as próximas 42 horas? Ah, não faça isso, pastor, não faça isso. Certo? Por favor, não se preocupe. Veja, O Senhor está comigo, Ele é longânimo e paciente. Mesmo que você não seja, eu vou tentar passar para você as principais verdades, ok? A propósito, esse é o livro mais antigo da Bíblia. Jó provavelmente viveu antes de Abraão, certo? E apesar de ser o livro mais antigo, ele não foi o homem mais velho. Ele viveu antes de Abraão. É muito interessante que a história de Jó não é sobre Israel, porque Israel não existia. Israel procedeu de Abraão. Israel é o povo da aliança, após Abraão, a partir de Abraão. Não encontra verdade sobre Israel e também não encontra verdade sobre a lei. Apesar de falar de adultério, de mentira, de assuntos relativos ao código moral, mas a lei não havia sido dada para Israel nessa época. Mas os princípios são universais, você entende? Muitas verdades são vistas em Jó. A propósito, sendo o livro mais antigo da Bíblia, é interessante que podemos encontrar muitos fatos científicos, bem antes que a ciência comprovasse esses fatos, ou os descobrisse. Por exemplo, em Jó 26, verso 7, diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Como saberiam que Deus suspende a terra sobre o nada? Eles mandaram, por acaso, uma nave espacial à Via Láctea e de lá observaram. Como sabiam? Deus, o Criador, inspirou o Escritor. Existe um outro versículo que diz que o homem é conhecido por suas mãos. E as mãos se referem às suas impressões digitais. Antes da ciência descobrir a identificação por digitais. E fala de como as nuvens contêm água e a água é derramada no mar. Fala da condensação já no livro de Jó. Muito interessante. Se frequenta a igreja, lembra que eu falei disso. Fala da constelação Orion, as Pleiades. Quando está perdido no mar e é um marinheiro, e se perder os instrumentos de navegação por algum motivo, uma coisa pode procurar na noite escura para encontrar o caminho. Existe algo chamado Cruzeiro do Sul. Deus colocou uma cruz para dizer onde está o sul. Literalmente, existem estrelas em forma de cruz. Se você encontrar a cruz, encontre o caminho de casa. Aleluia! Os australianos usam sua bandeira, mas é para todos nós. É para todos. Mas não vamos estudar sobre o pano de fundo e a verdade histórica desse livro. Isso já está comprovado. Não vamos falar de fatos científicos para aqueles que gostam da ciência. Queremos extrair as lições que o Espírito Santo quer que aprendamos. Já falei muito, vejamos aqui, está claro que ele era um homem que Deus considerava. Depois Satanás veio e Deus disse para ele, tens visto meu servo, ele o chama servo, um homem temente e evita o mal, irrepreensível e íntegro, até mesmo Deus o considera assim. É isso que Deus diz de nós hoje, que somos justos, íntegros, perfeitos em Cristo, não em nós mesmos, em Cristo. Amém? É isso que Deus diz de nós. Mas o fato de você ser irrepreensível e íntegro não quer dizer que não exista nada para Deus tratar. Você me escuta? A justiça própria é a principal raiz que Deus quer arrancar das nossas vidas. Por essa razão, Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco para tirar essa raiz de justiça própria que diz, todos são culpados, menos eu. É a culpa do pastor, daquela ou da outra pessoa, nunca sou eu. É culpa dos meus pais. Tudo isso é culpa dos meus parentes. É culpa do governo. Isso é um sinal de justiça própria. Muitos não creem que tem justiça própria. Jó não acreditava. Mas eu quero afirmar que a raiz de todos os seus problemas era a justiça própria. Agora, Satanás fez ficar pior. É por isso que alguns que pregam a palavra da fé, e eu sou um pregador que prega a palavra da fé, mas muitos não acreditam que Deus lida com as pessoas. Eu creio que Deus lida conosco. O que me refiro é, Deus disciplina. Deus como pai disciplina seus filhos, mas ele não faz isso através de acidentes de carro, Deus não disciplina com enfermidades e doenças. Um pai não disciplinaria seu filho assim. Quando isso acontece, quem é o ator? Satanás. O diabo existe, mas era Deus que queria extrair essa raiz. Ok? Por isso Deus deu permissão para que isso acontecesse com Jó. Alguns pregadores chegam a extremos e dizem: Deus não teve escolha, Satanás viu a ele, ele não teve outra escolha. Satanás disse: o Senhor abençoa Jó, Jó é abençoado. Se nós lermos o que diz o versículo 3, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, veja a riqueza dele. E o diabo disse: sabe por que ele teme ao Senhor? Sabe por quê? Porque o Senhor o abençoa muito. Tira tudo para ver se ele será íntegro. Deus é um Deus que diz: eu não tenho outra escolha. Ele está em suas mãos. Por causa do seu temor, ele está nas suas mãos. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus permitiu o diabo um certo movimento, contudo limitado, para arrancar a raiz de justiça própria de Jó. Mas a forma como o diabo fez foi extrema. E aqui eu quero assegurar você que eu creio que a tribulação de 9 meses de Jó não pode acontecer com você. A disciplina sim, porque Deus ama você. Ele trata a justiça própria. Não esqueça, Jó disse assim: eu gostaria de ter um intermediário. Alguém que esteja entre eu e Deus. Que segure a minha mão e a mão de Deus e interceda como um advogado. Jó não tinha isso. Eu e você temos. Seu nome é Jesus. Amém. Nós temos um dos nossos que está nos céus e está à destra do Pai. Eu sei que Ele é Deus, mas Ele está como homem glorificado, homem perfeito, e o seu coração tem afeição pelos homens. Ele sabe o que você passa porque viveu como um homem. Por isso Ele se tornou completo e perfeito por seu sacrifício. Como Deus, ele pode ser compassivo. Para se identificar com um homem, tem que ser um homem. Por isso Jesus se tornou homem. No próximo programa, eu noto que é interessante quando fala da enfermidade, é do pé para a cabeça. Quando fala da cura, é da cabeça para o pé. Isso mostra que a enfermidade vem do inferno. E a saúde vem do céu. Amém. Só existe uma coisa que oferece a verdade, e é esse livro santo. Cada palavra é inspirada por Deus. Amém? Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccTV.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Press. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.